bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E selvagem, selvagem, selvagem. Vejo o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanho. Então me abraça forte. Me diz mais uma vez que já é.